Rimo por um motivo, sou adicto, eu admito. Toda vez um novo vício, dessa vez cê tá comigo. Todo dia um novo plano, todo mês um novo engano. Mesmo corpo, novo pano, mas eu não mudo. Eu tô compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Ganha quem sonha mais alto. Ou tô nas nuvens ou tô no palco. Outono é frio, verão é claro. Que eu tô no estúdio fazendo som, isso é um fato. É meu som que tá tocando, então fala baixo. Já você é osso, te falta calça. Peguei a cena, botei no bolso. Já eu sou escroto, não dou um pedaço. Pra eu não ter que me afastar, eu tive que manter distância. Por um tempo deixei cicatrizar as feridas que a minha mente anda fazendo. Às vezes eu me pergunto, será que é pelo consumo? Talvez seja, eu entendo do assunto. Sem ela é tudo confuso. Prefiro quando a gente tá junto, mas nem sempre eu vou tá 100%. Escuta bem o que eu tô te dizendo, né? Essa lágrima que tá escorrendo faz parte de um processo lento. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. Compondo e me recompondo. I can't keep giving people all this goddamn thing.